parece a mesma de uns anos atrás, quando a gente tava namorando. Eu que não via, ou estava te privando. Agora as curtidas estão em alta, os comentários estão me maltratando. É, um te chamando de bebê e o outro de meu anjo. Enquanto compartilha a dança, eu posto me embriagando. No app vizinho, você tá badalada, só metendo os passinhos. Eu num bar da praça, afogado na cachaça. No app vizinho, você tá badalada, afogando na cachaça. Tô afogado na cachaça. Um abraço ao meu parceiro Léo, um novo som. É pipoco, papai. Boladinho, boladinho. Agora as curtidas estão em alta e os comentários estão me maltratando. É, um te chamando de bebê e o outro de meu anjo. Enquanto compartilha a dança, eu mostro me embriagando. No app vizinho, você tá badalada, só metendo os passinhos. Eu no bar da praça, afogado na cachaça. No app vizinho, você tá badalada, só metendo os passinhos. Eu no bar da praça, afogado na cachaça.